감사합니다, 모모. Você me faz te querer, te amar No automático, sem parar pra pensar É que você me traz coisas que eu nem tenho Seu beijo já travou o meu coração por inteiro Já tô juntando moeda, revirando os bolsos Fim de semana eu tô aí, nem que seja a pé Amor, já se prepara, porque eu tô disposto A entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá estourado no meu coração Explodiu, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá estourado no meu coração Que moral, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão oh, é que você me faz Te querer, te amar No automático, sem parar Pra pensar É que você me traz é que você coisas me traz. Que eu nem tenho. Seu beijo já travou o meu coração por inteiro. Já tô juntando moeda, revirando os bolsos. Fim de semana eu tô aí, nem que seja a pé. Amor, já se prepara, porque eu tô disposto a entrar na sua vida com os quatro pés. Com os quatro pés. Você tá estourado no meu coração Explodiu, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá estourado no meu coração Que moral, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você Você Tá estourado no meu coração Só se for agora Você Tá estourado no meu coração Muito obrigada, viu? Deus te abençoe, dê tudo em dobro que você tá fazendo